negativa vai e vai, vai, vai. Essa paixão surgiu do nada. E eu? Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto e me preocupo por nada. Meu anjo sem asas. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Pera, pera, pera, pera, pera, a fumacinha. Pera, pera, de noite eu tô solteira. Pera, pera, pera, pera, de noite eu tô solteira. Alô, pera. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Só nunca criado, bora, bora, arma assim. Pra começar o show! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar. Olha quem voltou, nosso amigo Topete! Esculacho, deita no chão, apoia com a mão. Esse é demais! Senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo. Agora pra esculachar. Vou chamar o Bombinha. Que é puro talento. Olha o que o Duda faz. Olha o que ela faz. No quadradinho, tá? Quebradeira pura, calia, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vou chamar da Alvinha. Ah, eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vai, vai da Alvinha, dá um tiro de GP. A ponta, prepara e vai. Só lembro do Mauro essa música, mano. Oi, gente, eu vou mesmo endoidar. E o Gil? Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor. Cyber DJ Gil. Digo, baby, amor. DJ Gil. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Para Leandro! Você me vende, pode crer. Tu sabes como dá valor, mas tu és. E você, e você, e você. Minha rainha. E o Mauro Som é. O Mauro Som é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Valeu, DJ. Mãozinha, abraço pra tu, garoto. Vício, meu vício, meu vício. Bora no batidão. Bora no batidão. Meu vício, meu vício. Tu. Tu vai, tu vai. Vai. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Tu vai pra onde? Tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Pra finalizar, vai no Badala, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na... E tá todo mundo chegando aqui na Rumacina, música pra curtir, o som do Águia. E a gente só começando, vamos lá! DJ Melly na produção, MC Dourado na mão, MC Dourado na mão, MC Dourado na mão, emissão, emissão, emissão, emissão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Bora aqui, bora, Armazinha. A gente só começando o pontapé inicial de mais uma sexta-feira top com sucesso. E já tá ficando bacana, lotado. Vamos lá! E agora? Black Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Só pra crescer! Vai. Ô bitch, vou ver então. Vai. Vai. Pesado. Só pra quem tá solteiro e pra dançar, vamos lá. E agora? Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sobe, bomba, bomba. Bora, batalha do Grêmio Mix. Hoje eu tô pesadão. Também, nossa amiga Gabi, obrigado a você. É tudo que eu sempre quis. Um beijão pra ti. Mano, tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada. Olha o baixola também, gelada. Chega junto, garoto. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo pintar só. Alô, Pablinho! Se quiser, pode... Chega, meu bro! Vamos lá! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeira. Então, aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido, falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Então, aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Já por ali também nossas fumacinhas do... Tá da rodovia, obrigado com todo carinho. Um beijão pra vocês e toda a família Molusão 3D. Valeu 3D. Deixa ela pensar que os cria eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Então vem pro show normal, sem na música. Ele é bobinho. Deixa... Juninho Pimenta, abraço pra tu. Deixa ela pensar que os cria eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. E aí, DJ Roberto Ribeiro. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual a... Arsenal do Hitler mesmo, hein? Atingindo a nação. DJ! Oi? Certo, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Então! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Vem! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galcado. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso pingar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de ser embolado na mesa que a bandida não recebe. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas que... Vindão! Foqueira pra quem desacreditava de nós. E fala. Mas tá suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. E tá tranquilo. Tudo tá favorável. E tá tranquilo. Tudo tá favorável. Tá tudo tranquilo no armazém, meu irmão. Vamos lá. Eita, Mauro, sou pai d'égua. Tá tudo pai d'égua, garoto. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. Bora Globinho, Globinho tá rocaída, Globinho, Globinho. Bora girando, girando mais uma. Pra ficar bonito, pra ficar bonito, pra ficar bonito. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Peraí, peraí, alô, Ellison e Flávia. Ellison, pra você ir lá na loma, o filho de vocês acordaram, tá certo? Então, Ellison e Flávia acordaram e tá chorando pra caramba e é pra ir lá, viu, meu irmão? Bora de novo, de novo, de novo.

bom e a gente volta aqui no Armazém. Vamos lá! Mauro Som 3D. Mauro Som 3D. Então. Tem que ter outra mulher no meio de uma relação. Tem que ter, mano. Tem que ter. E agora? Tu jura ou não jura? Tu chora? Por quê? Cyber DJ Gil. Tu chora? É por mim? Então toma. Yeah. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou esse olho pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. E se eu? Se eu bebi, foi por causa de você. Posso chorar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tava pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber. Eu te asseguro que me lembro de você. Então segue a sua estrada. E tá bonito, vai girando, tá bonito, vai girando, o armazém vai girando. Gira, gira, gira bonitinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Só quem tá solteiro vai assim, ó. Sabe que eu vou. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou minha vida, meu coração se entregou a você, querido. Então, eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, tu não há ninguém. Respondo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não dentro do meu compromisso. Por isso eu vou te abrir. Ou não vou pedir. Eu vou brincar de lambuzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia, buzimia. Ui! E a gente só começando no armazém da música, vamos lá! E ela? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. Tu sabe? Não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar.

amava delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E agora? Como é que é? The Show, Rita Singer. Tá gravando, tá? Tá gravando? Tá? Então chama ele agora, chama! Gordinho, DJ Mauro. Chama chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica. Nossa, trem bala também, já tem no Maranhão também. Obrigado vocês, vamos lá. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Olha quem tá, o nosso amigo Bistec Bibi. Eita, gordinho. E que tal, mocinho? Olha, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o dia 26, tem a social do Jacaré lá no Babilônia, então tô. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk agora nesse coquetão. Ai papi, estou muito louca. Mamacita, água na boca. Deixa ela se sentar. Olha o bate forte, oba! Começou a delirar assim. Ai papi, estou muito louca. Mamacita, água na boca. Deixa ela se sentar. E os meninos começam. Alô, fumacinhas! Bora, bora, bora! As perversas do Bolo Sul também, obrigado vocês, garotas! Hoje tem Casa da Cerveja, aniversário da Casa da Cerveja. Domingo tem Porto São José. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. E falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco, taco, te taco, te taco. Te taco, taco. Se eu mandar um espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, taco. Te taco, bora vai. Lançou mais uma pra todas as novinhas. E eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. E vai descendo. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela quica, ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica pra todas as novinhas. Pra todas novinhas. Toda abusada, pra toda safada. Vai lá e só pequena, aqui que ela trava. Falou, Bibi! Que saudade de tu! Fala, Bisteca, meu parceiro! Para, rebola, ela trava, ela abre. Nossa, ele vem também já por ali. Obrigado, Leandro, Brasqueira, toda comitiva. Sempre, sempre no Ninho do Ar. DJ Mauro. Opa! DJ Gil. DJ Mauro. DJ Mauro. Então, bora assim, ó. Sai daí, DJ Gil. Tô por aqui. Um bora detonando, detonando, detonando, voltando pro Melody. diga porquê, não pensa mais em mim. 3D. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Quem sabe canta, canta bem alto, vai. Solta a voz aqui no armazém. Estou em nosso lar. E solta a voz, vai. Olha, vou te provar. E toda noite. Ai, me chora. Esperando a sua volta, o meu coração. E você deixou de lado. E toca, toca, toca, toca, toca. Toca até de junho, Clean. Essa canção que é a boa que eu vou. Para Globinho, não cai, dá lá no Marajó, obrigado. Os dois. Manda, manda, opa. Maior referência em Melody. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Então eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. E solta a voz, vai! E canta, canta, canta! E não deixou em nosso. E solta a voz! Agora! Olha, vou te provar. E toda noite, toda noite. Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Canta pra ele, canta pra ele. Está tão difícil esconder, não dá, não. Tu quer dinheiro ou tu quer amor do cara, hein? Bora girando! Então não abra, vai! Não abra sua boca pra falar de mim. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras, DJ Júnior André. Então canta bem alto, vai, vai! Amanhã você viver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Do jeito que o Gil fez, eu não! Me mata. Olá, turista! Eu quero ter você de novo. Então me diz o teu nome, me diz, vai. Porque não me diz o teu nome? DJ Gil. Eu quero te amar e ser feliz. E por quê? E dizer a você, e por quê? Meu amor. Por quê? Por quê? Por quê? Mais alto, vai. Agora! Nossa história! Não pode ter! Só na mais marcante, é... Fruto da Terra. Sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois já tirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Quem me vai empurrar esse talento, o alho tem um brilho inteiro. Mas que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ele é com isso que lembrava nas manhãs. Nossa, me chamar. Alô, Márcia da Vigativa, um abraço pra tu também, menina. Velha guarda no Mauro Som 3D, vamos lá! Pra continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. Não foi só me intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não fui sem que, não pega ser louco, na vítima sou tu. Cris, e Cris, vamos nessa sexta top, a volta nas férias. Já por aqui, Lurian, Mauro, Cris e Cyber Gil. Sempre te amarei. E é o quê? Eu vou pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me senti assim. Toca mais uma, gordinho. Já estamos gravando o sinal ao vivaço pra galera aqui da Sexta Top. Ela... Aí, Topete. Mamãe, sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. O nosso casal, a Cleane. Mas acabar. O Mano Japa, tá aí com a gente. Obrigado, filhão. Não tem porquê. Aí, Duane, Duane. O Mano Júnior Pimenta. É de fé, não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Escolhe o rumo e dá linha dentada, e dá linha dentada, e dá linha dentada, e dá linha, dá linha, dá linha. E bora, Mauro Sul! Tá Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ Mauro. Boa, passa as vingativas com a gente. Obrigado, vingativas. Aqui com a gente. O meu manão, Batata do Grill Mix. Obrigado, Batata. Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima. Tu por cima, tu por cima. Tu rebolando na e eu curtindo a viagem. Vai, vai, vai. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Relaxa, novinha, é só. Olha, mano, o bife do morro tá aí com a gente também, obrigado, bife! Carolzinha e a novinha, papai, toma, tio! Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Nossa, também a Mandinha e também a Mari Reis tá com a gente aqui na Sexta Top! DJ, tá gravando? Tá gravando? Oi, por favor, oi, por favor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim. Abaça as fumacinhas com a gente. Obrigado, fumacinhas. A nossa NVN tá aqui também com a gente. A comitiva completa da matilha. Tá gravando? Oi, por favor, oi, por favor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu sento, sento, sento, sento, sentando na minha. Sentando na minha. Sentando na minha. Olha, abração também pra todos, tá? Os caras da matinha. Quem manda é o Bochecha, mas quem é o Bochecha? Tão grave, ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grave, ela me mamando, me mamando, me mamando. O meu mano, o Fábio doido também, obrigado, Fábio. Mamando, me mamando. Aí a Joy, bora Joy! As meninas da fileta aqui com a gente! DJ Mauro, DJ Mauro! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tô. Os meus bosses taxista, a Ignacio! Essa está top! Ixi, já do infiel, pai! Cadê as fumacinhas? Fumacinhas! Obrigado, fumacinhas! Ei, Rainha Tavares! O meu mano bolado! Fala, bolado! Pablinho 3D, comitiva! Aí você é ela que vai enganar! Ela não pode ver um DJ que já vê cheia de fone. São as famosas Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. Hey DJ! Ela não pode ver o MC que já vê cheia de fone. São as famosas Maria. Olha, menino, o Maico Negrão tá aí com a gente. Obrigado, Maico! E toma! Maria Microfone, papai. Olha aí no Rian. Ela não pode ver um DJ que já vê cheia de fone. São as famosas Maria. Gilmar da Pedreira pra Gilmar! Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. Hey DJ! Ela não pode ver o MC que já vê. Aí, Jéssica! São as famosas Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone, Maria Microfone. Naquele pique, só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, arma vinha de... Bora, Jaquinho! Toma-te! Bibi Reis, me estaca! Adicionado, eu... Bora, bora! E tu só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima. Rapaziada, só falando a mente. A música do verão, papai! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, mexerá de carente, envolvida com a tropa. Começou sendo DJ Mauro, blim blindada. Diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina. Bora, pega a pé, tá aí com a gente também, ligado, pega a pé. A nossa GDI, a nossa galera da Rua Nova, bora aqui com a gente, pode querer. Vai ser bem por aí, vai ser bem por aí, vai ser bem por aí, vai ser bem por aí, vai ser bem por aí, vai ser bem por aí. Caralho, mulher. Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, você... Bora abraçar os loucos da Batinha, o Juninho, o Marreco da Pedreira, o Felipe e também o Mano Isaac. Os loucos da Batinha, marcando a presença já no CD ao vivo! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Olha, mano, baixinho da Pora Gás, fala baixinho! Tá aqui com a gente na Sexta Top! Que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilo. Égua da mulher cheirosa, até doida, mano. Pula no bico, vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilo. Já, Luian. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, ai, tu senta na porta, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá pra mim, DJ Lohan, que tá tocando pra prisão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula. Fala, William! Ô, filhão! Bora mais tarde, nosso sabadão, gente, lá na Casa da Cerveja. O aniversário de 4 anos da Casa da Cerveja e nós estaremos por lá fazendo a festa. Domingo tem Porto São José. Crocodilo e Mauro Son. Então bora, sim, sim, sim. A trick tá boa, a trick tá boa, a trick tá boa, boa em cima da rua. A trick tá boa, a trick tá boa. Aí, turista, bora, maninho! Quando eu mandar a putaria, as minhas perversas aqui com a gente, a princesinha Ingrid, a comitiva, pega a peia, bora! As poderosas, fala, Maiara! Aline, cadê a Aline, hein? Aline! Rainha Tavares! DJ Paulinho da Adidas Produções. Olha o maninho aí, tudo na brocha, bacana a presença. Obrigado aí, tu. Tá na Sexta Top do Mauro. Olha, o Júlio Pimenta e a sua primeira dama, a Duane Pimenta, já, papai, toma-te, valeu. Jaimino Cosmichi. Meu patrão William, bora, William. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rebola. Olha, mano, o William também, o Pablo, tá com a gente aí, obrigado, filhão. Das que dão dão, das que dão dão, das que não dão, é que mais dão. Das que dão dão, das que dão dão. Olha, mãe, o Aninho, o Jay Álvaro com a gente. Não. Fica à vontade, maninho, pode escrever. Mais tarde sempre rola uma sarrada. Ela dá de louca, só beijar na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Dizem que é franjinha, depois beija a linha. No final do gari ela sempre tá doidinha. Das que não dão, das que não dão. Das que diz que não dão, é que mais dão. Das que não dão, das que não dão. Das que diz que não dão, é que mais dão. Das que não dão, das que não dão. Das que diz que não dão, é que mais dão. Das que não dão, das que não dão. Então bora que a sexta top! É DJ Belly, um agora exemplo sim. De DJ mulher do Pará! Aí, DJ Mauro, toca mais uma, gordinho! Olha os nossos fugitivos aqui com a gente. Obrigado, Aninho! Eu parar com esse meu rebolado que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco. Se eu mandar um quadradinho, te taco, taco. Se eu mandar um espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a vai te dar dor de cabeça. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, swinga! Sexta top! Bora mais tarde, gente, estamos lá pelo Barreiro. Casa da Cerveja. Mauro Sonho, sua vitória. O aniversário de 4 anos da Casa da Cerveja, hein? Vai te dar dor de cabeça. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Então senta, senta, senta. Bora, Erika. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Galera, dá fileta aqui com a gente, obrigado. Valeu, filhão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Alô, DJ Mauro. Alô, DJ. Alô, DJ Mauro. Libera o pancadão, meu irmão. Hoje sonhei você, precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou. Pera, Domingo! Passou. Sonhos com você, isso faz doer. Me imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Williamzinha, minha Fênix, vem com a gente. Obrigado, filha. Nosso amor. Quase tu não volta, né? Deu pra você. Viu o quê? Eu não nega pra nós dois e nem tentar me iludir e enganar. roupa delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E eu me quando não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Me imaginou quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar nem demonstrar o meu amor. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Doce nega pra você. Vai nega pro nosso amor. Não valeu pra você. É, não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. DJ Tarcislanda batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso. O Fera do Pix. E eu me quando não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar. Era tudo lindo até recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos. Olha mais especial também a Cris. Tá aqui marcando a presença. Obrigado, Cris. A nossa cesta top. Os nossos paixonar, os kamikaze do pop aqui sempre marcando a presença. O Anzinho da Doni. Eu me confunde. Doce nega pra você. Vai nega pro nosso amor. Não valeu. Falei o nome do Juan, quase trava, mano. Não nega pra nós dois e me tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Não nega pra nós dois e nem tenta. Netinho daqui, Bicharope. Obrigado, Netinho. Hoje a volta das férias. Nossa sexta top. Lucideia, vai, Lucideia. Amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar. Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E nem troco por nada, meu anjo sem asas. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E nem troco por nada, meu anjo. Obrigado também a Ingrid e a Carol, as nossas perversinhas. Por aqui, marcando presença. Obrigado, meninas. DJ Genilson Incomparável. DJ Marcos Cauê. Gravando ao vivo aqui na Sexta Top. DJ Mauro, DJ Mauro. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Valeu, coisas que não foram feitas. A nossa NVN com a gente, aqui. Vendo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer, parece até conto de fadas. Eu e você. Bora girar, bora girar. Assim, ó. Oh. Mauri, é Mauriane ou Mauriene? Ô, papá. Valeu, valeu, filha. Blim, blim, nada. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão... Ai, a Mauriane, a Lurian, tudo bem, hein? Aí, Mauriane, Lurian. My love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Olha a irmãzinha Joy da Vileta. Tá com a gente, Carolzinha. É tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não devo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. As nossas meninas do cabaré estão aqui, obrigado. Meu pai que eu vou te honrar. Vou te assumir. Já, Cris. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai, pra gente casar. Bora, quero também agradecer a presença do nosso maninho Moreia. Tá por aqui, o lutador, que em novembro estará de volta aos ringues, voltando de contusão. Olha, Moreia. Não pode tomar refrigerante, tá vendo, Moreia? Eu vou te assumir. Olha a Lilica e também a Carolzinha Gaia, tá aqui! Sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro, mesmo um dedo o meu compromisso, por isso eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Olha aí, G-Cris. Estamos acertando a volta do Mauro Sul no remanso. O Mauro Sul e MC Dourado, papai. Vamos lá, vamos, Cris. É... É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo, cheira. Olha aí nosso main Robinson do trem e o nosso embarado aqui com a gente, obrigado. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Mari Reis. Quando sai, fico aqui esperando você voltar. E quando sai, fico aqui. Olha, gente, eu tô com meu WhatsApp ligado. Só pedir um abraço via WhatsApp, hein? Vamos lá! Fica contigo depois bem demais. E quando sai, fico aqui esperando você voltar. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, DJ Dinamita. Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Olha o menino Fofão do Campinho aqui com a gente. Olha o Fofão, Fofinho do estúdio super eletrizante tua cara. Já, já Pimenta. E também a Duane com a gente, o nosso casal. Deu esse meu jeito de ficar pensando em ti. Eu te peço que não saia. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você andar. É só comigo que encontra paz. Fica contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você andar. Assuma as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah. Lohian, a música do infiel, Lohian. Escuta aí, ó. Do Japa? Não, Japa não. Infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Japa no churrasco! Aí, Suta Bros, olha a música aí, filho. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. A minha tese tá aqui marcando a presença. Obrigado, Manilho! Alô, meu parceiro! Eu não quero te provocar. As minhas fumacinhas com a gente. As nossas equipes, a galera voltando das férias. Júnior bate forte. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta? Olha, mano, o Globinho da Al-Qaeda, infiel. Ei, Globinho, para com isso, mano. Que não vale nada. Globinho da Al-Qaeda tá aqui. Esse mano lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça serviu pra me machucar. Da nossa mão, você agora vai cuidar. Netinho! O Netinho é fiel, tá doido, é? Por favor. Edjane! Infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. DJ Paulinho da Adidas Produções. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano que eu te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Os irmãos lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça se vir pra me machucar. Da nossa mão, você agora vai cuidar de um traidor. Olha nós também, a galera da Vai Vai da Pratinha. Tá aqui marcando a presença. A comitiva da Vai Vai da Pratinha tá aqui. Estou te expulsando do meu coração. Bibi Reis, bora filha. Bisteca não sabe onde ele tá. Já, já. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. E faz a garra do águia. Um abraço, o nosso maninho lá em Suta Bros tá com a gente aqui. E também o Pimentinha da Tese. Bora aí, Tom! Curtiu, meço as bicadas. Bora! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Vale a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora sente. Já já tem DJ Cris! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Ha! Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí. O uísque Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Olha, maninho Juan, também tá com a gente aí. Obrigado, Juan. Viu. Você é a comitiva. Bora, Raíssa. E faz a garra do águia. O meu mano turista aqui também com a gente. Obrigado, turista. Surpresa, medalha, picada. Que louco, tio. Meço as bicadas, passa. Olha, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Tá gravando? Ano? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Bora que é o blindado! Maiara das Poderosas, toma Maiara! Bora nossa pega P também com a gente, obrigado! Tá gravando? O quê? Tá gravando? Bora! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, minha mamãe. Então grava lá, minha mamãe. Esse é o DJ Lohan, o mestre da pousaria. bem loirinha, moreninha. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Bora, sexta top! A música da Periquitinho, ó! Aí, fumazinha! Olha, abraço nosso trembado, Barreira aqui com a gente, obrigado! Aí, trembala! Ramonzinho em 4P! Ramonzinho! Obrigado, filhão! Pablinho e bolado, papai, essa dupla! Bora, Monica! Aí, bife! Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres. Já no Rio, já? Então, galera da produção do F-Song com a gente também. Obrigado. Dia 20, estaremos já na Babilônia, hein? Aí, Kamikaze. Domingo tem Porto, gente. Domingo tem Porto, São José. Crocodilo e Mauro Som, hein? Festa até meia-noite. Vamos chegar cedo, hein? De lambuja e me arranha. Quando o beijo passa a mão, virou de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhar. Olha, mano, Genilto, presidente da Pega Fogo Cabaré. Valeu, maninho. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Nossa sexta top! Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar. Bibi, Bisteca, Hugues, as minhas ligativas, aí Márcia! Eu vou estar perdido. Aí Erika, bora Erika! E eu sou? Sou o teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és a minha, minha raiz. E o vício? Quem é o vício, hein? O Mauro Som é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. O Mauro Som é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Aí, Canela, a saudade, ó. Tem que rolar essa sequência. Maísa! Eu tenho sorte. Bora, batata, bora, batata! Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar. Será que a galera ainda sabe cantar, hein? Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto. Antes... Então cante! Sorte! Você. Tu que pensa que é sorte. Você. Adriana Dijane. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Bora, fofinho. Eu acordei pensando em te falar.